instante uma luz iluminou o céu. E ele prometeu olhando em seus olhos de mel. O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer a lua cheia. Programa Carlos Pitty. Os melhores artistas passam por aqui. Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Seguindo na sua rádio para toda a nossa rede, programa Carlos Pitty. Agora tem Carribeiro trazendo os lançamentos da semana. Alô, gente! Alô, você que está ouvindo mais um programa Carlos Pitty, mais uma semana aqui com a gente, tudo bem? Tô chegando para os lançamentos de hoje e eu vou começar falando de um cara super bacana, que é o Renato Janini. Gente, ele é de Presidente Prudente, São Paulo, e começou a sua jornada artística muito cedo, aos 12 anos de idade. Já era formado em violão popular pelo conservatório de sua cidade, quando descobriu um grande talento, o dom de cantar, iniciando assim a sua carreira como músico e cantor. Aos 15 anos, ainda cursando o ensino médio, o Renato iniciou a gravação do seu primeiro CD, com a produção e composição inteira do próprio Renato. E ele já fez participação no show Sabe de Quem? Fernando e Sorocaba, Jorge Mateus e Zé Henrique Gabriel. Outra grande parceria é a Top Music, onde o Renato grava suas músicas e é um dos intérpretes, assim como Michel Teló, Jorge Mateus, Gustavo Lima, entre outros artistas que já passaram por lá. Gente, a indicação desse lançamento de hoje é da Marcela Carvalho, que está morando em Portugal e acompanha sempre o nosso programa. O Renato é amigo dela. Obrigada pela indicação, Marcela, e continue sempre escutando o programa Carlos Pitty, viu? Mas agora vamos lançar a música dele? Então vamos lá, Renato Janini, vem comigo! Lançamento. Vem comigo, pare de ter medo. Quero te assumir, parar com esse segredo. Eu quero gritar pro mundo inteiro ouvir que eu amo você. Não quero saber de outra pessoa. Eu quero ficar com você numa boa. Pare de receio, não tem pra que ter medo. Vem logo, vem se entregar. Eu quero ficar com você numa boa. Pare de receio, não tem pra que ter medo. Vem logo, vem se entregar. Não tente enganar seu coração. Vem junto, vem viver essa paixão. Vem comigo, pare de ter medo. Quero te assumir, parar com esse segredo. de ter medo, vem logo, vem se entregar. Vem comigo, pare de ter medo, quero te assumir, parar com esse segredo. Eu quero gritar pro mundo inteiro ouvir que eu amo você. Não quero saber de outra pessoa, eu quero ficar com você numa boa. Pare de receio, não tem pra que ter medo, vem logo, vem se entregar. Não tente enganar seu coração, vem junto, vem viver essa paixão. Vem comigo, pare de ter medo, quero te assumir, parar com esse segredo. Eu quero gritar pro mundo inteiro ouvir que eu amo você. Eu quero ver você. Vem comigo. Comigo com Renato Janini. O próximo lançamento de hoje é uma dupla super jovem, a dupla Eduardo e Marcelo. Eduardo é de Pirapora e Marcelo é de Franca. Os dois se conheceram em Alphaville e começaram as suas histórias em suas vidas. Amigos desde então, ainda muito pequenos, os dois sempre falaram em cantar juntos. Nasce assim a dupla Eduardo e Marcelo, a dupla sertaneja mais pop de todos os tempos. Com músicas inéditas e de letras joviais, eles modificam o modo de pensar do público teen, mostrando que o sertanejo pode ser jovem e irreverente. Vamos lançar a nova música dos meninos então? Eduardo e Marcelo, Momentos. Lançamento. Só restaram memórias de um amor acabado. Só restaram vestígios, sombras do nosso passado. Não sei se vou aceitar te ver distante assim. Não sei se vou superar e deixar você partir. São momentos que ficaram em mim, lembranças de uma história que não teve fim. Sonhos que deixamos pra trás por uma ilusão que não nos deixa mais. São momentos que ficaram em mim, lembranças de uma história que não teve fim. Sonhos que deixamos pra trás por uma ilusão que não nos deixa mais. Memórias de um amor acabado. Só restaram vestígios, sombras do nosso passado. Não sei se vou aceitar te ver distante assim. Não sei se vou superar e deixar você partir. São momentos que ficaram em mim, história que não teve fim. Sonhos que deixamos pra trás por uma ilusão que não nos deixa mais. São momentos que ficaram em mim, lembranças de uma história que não teve fim.

Ouça de segunda a sábado, aqui no Canal 2, Experiência de Deus, às 18 horas, com o Padre Reginaldo Manzotti. Toca-me, Jesus. Fique por uma hora com o Padre Reginaldo e o seu momento de oração. Experiência de Deus, aqui, de segunda a sábado, no Canal 2, às 18 horas, com o Padre Reginaldo Manzotti. Queres música rock ou música alternativa? E que tal as duas juntas? Então viaja com o Carlos Cruz até à Subcave, onde vais encontrar as melhores sonoridades, os ritmos mais elaborados de todos os cantos do mundo. Subcave, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no Canal 2 da Antena Web. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Legal, e o programa Carlos Pitt está no ar para você. Estou recebendo essa moçada aqui hoje, os meus amigos, Léo e Júnior. Eu já ia começar brincando. Victor e Léo, já ia começar o... Léo e Jaime. Nossa, você não ia ser o primeiro. Aí você ia falar assim, beleza, Carlos Peter. Como estávamos Carlos falando, Léo e Júnior aqui no seu programa. E Carlos Peter, você não canta rock and roll, não, né? Não. Pior que já confundi. E aí, galera, tudo bem aí? Prazer em receber vocês aqui mais uma vez, né, aqui no programa. Isso. Prazer é nosso, é só chamar, a gente tá aqui, ó. E agora a gente muito mais longe, né? Muito mais idades, mais estados, em outro país também, que agora estamos no Paraguai também, né? Além de Portugal, Paraguai, e vocês com a carreira de vocês, mais longe ainda também. Já acompanho vocês há um bom tempo, fico feliz também por esse sucesso. Obrigado, e no Paraguai também, Paraguai, a gente tá, porque a gente chegou, esse dia a gente viajou, a gente foi fazer um show no Paraná, né? É. E a gente cruzou a fronteira pra dar uma olhada, compras, né? Compras básicas. Pra fazer umas compras. E o que que tá tocando no camelô? Olá em casa, bicho. Ah, então já canta aí pra gente. Vambora. O pessoal que acompanha a gente do Paraguai tá aqui, os homens que cantam moda. Olá em casa. É desse jeito que a gente se ama. Olá em casa. No sofá da sala, em cima da cama. Oh, olá em casa. É desse jeito que a gente se ama. Olá em casa. Essa tava tocando lá no Paraguai. Sucesso internacional. E agora, vocês que são autores da música? Sim. E eu fiquei até, acho que eu vi alguma matéria falando que vocês não esperavam trabalhar essa música ou gravar ela. Como é que foi essa história? É verdade. Essa música eu fiz ela junto com dois amigos. Fernandes Coelho, Lucas Gratão, amigos de infância lá de Araçatuba. E naquela brincadeira fizemos a canção e tal, e tava no celular. Então era só eu cantando, oh, lá em casa, e é desse jeito que a gente se ama. Aí mostrei pro Léo. Só que antes de mostrar pro Léo, eu já não tinha botado muita fé na música. Mostrei por mostrar, falei, olha o que a gente fez. E o Léo falou, cara, isso é muito ruim. Ele falou desse jeito. Ele falou, pior ainda, mas eu não vou falar aqui. O Léo falou, cara, isso é uma droga. Beleza, mas não fiquei chateado nem nada. Mas aí a gente grava as composições, você como um grande autor também, você grava as músicas pra não esquecer, né? Deixar ali num CD gravado. E a gente num churrasco, na chácara de um amigo, tocando as composições nossas, e chegou lá em casa. Chegou lá em casa esse amigo nosso, cara, não é do meio musical nem nada. Ele falou, cara, essa música aí, bicho, pode gravar que vai acontecer. Eu falei, você tá louco, Maurício, o nome dele. Ele falou, pode gravar. Na época lá atrás ele que ia bancar o disco. Ele falou, pode gravar. Essa música vai dar certo. Ainda mete um cavaco, faz um lance diferente, um pagode. Já é a segunda música do nosso repertório que ele acerta. Ah, é? Ele tá vendo? Aí implora, a primeirinha e tal. Ele falou, gostou, foi lá, postou. E a música também abriu caminhos pro Léo Júnior. E o que atribuiu esse sucesso de vocês? Que, vamos falar assim, o sucesso de vocês vem de muito tempo. Quem acompanha vocês, são fãs de vocês, do trabalho de vocês, sabe disso. Talvez outras pessoas de outros lugares... Ah, quem é essa música que apareceu agora? Uhum, né? Sim, já tem um... Como a gente viu no VT de vocês aqui, contando a história de vocês, já tem uma longa história. Mas e esse momento atual de vocês? Porque não foi simplesmente a mudança do escritório, porque vocês já estavam com essa música antes de fechar, não é isso? Sim. Só falando do escritório, hoje a gente está na HLP. Fortalece. Com certeza. Demais. Hamilton. Aliás, um abraço ao Hamilton. Já estiveram aqui os amiguinhos, Hugo e Thiago. Parceiraços. Uhum. Então, assim, Hamilton já passou ali Daniel, João Paulo, Daniel, Henrique, René, Grêmio, Santiago. E a gente hoje tem o prazer de estar lá com o Thiago, e claro que acrescentou demais. Sim. A Aula em Casa vem um pouco antes. A Aula em Casa vem, acho que uns 6 meses antes, né? É. Sim, sim. Então ela abriu as portas pro Léo Júnior, ela começou a tocar o Léo Júnior no Brasil inteiro. Onde a gente chega, quem não conhece o Léo Júnior fala, pô, ah não, os caras do Aula em Casa. Então... é o que importa. É o que importa, né, pra gente. É legal tal imagem, mas a gente hoje anda na rua tranquilamente, e a hora que sobe no palco, canta o Léo em Casa, já não consegue mais descer do palco. É. Então é uma coisa... bacana. E precisa diferente. Da referência, né? A pessoa se localiza. É, né? É, o pessoal linkar a música com o artista, né? Uhum. Depois da Aula em Casa, tudo mudou, né? Tudo. A agenda mudou, compromisso mudou, a equipe aumentou, a estrutura aumentou. Faz parte, o crescimento parte. É uma empresa. É, é o que a gente trabalha. Busca, né? E é legal que a gente que acompanha vocês, de antes de acontecer isso tudo, as mesmas pessoas de antes continuam trabalhando com vocês. Tudo mal. Parabéns a vocês por essa iniciativa, que é muito importante. A gente precisa citar isso, né? A gente... quis manter a nossa equipe, até porque... você estava dando certo. São todos competentíssimos, assim, não tem por que mudar. E é bem aquele ditado, né? O time que tá ganhando não se mexe. É, e na hora, bicho, na hora do... na hora vamos de, ver ali de, eles tavam, de ralação, né? É, lógico que sempre é uma ralação. Mas lá atrás, quando pegava firme mesmo, falava, bicho, passava cada perrengue, né? É, tipo assim, galera, hoje precisa tocar, não tem dinheiro e não tem comida não. Vamos comer um pão com ovo aí e o show, vamos. Vamos, todo mundo. Então, acho que nem agora... precisa me implorar, né? Entendeu? E também não precisa implorar, precisa cantar mais uma. Né? Não, vamos aí. Bora. Você manda essa, rapaz. É, implora, essa foi a primeira. Vamos embora com o Léo Júnior aqui. Oi, gente, aqui é o Léo. Aqui é o Júnior. Um grande abraço a todos vocês que estão ligadinhos aqui no programa. Carlos Pitt, um grande abraço. Viver sozinho, sem o seu carinho, sem o beijo seu. Sou capaz de fazer loucura, de ir às alturas e pedir pra Deus. Hoje sei que fiz tudo errado, mas não precisava de um dia assim. O meu peito anda machucado, quero ser curado, tenha dó de mim. Deus que me entende, que eu já tô doente, que meu remédio é seu amor. Tô desesperado, sem o seu abraço, volta pra mim por favor. Assim, imploro, eu te quero, te espero, ter você comigo aqui de novo. Choro, sem você por perto, pra mim tudo é deserto, sem você eu morro. Imploro, eu te quero, te espero, ter você comigo aqui de novo. Choro, sem você por perto, pra mim tudo é deserto, sem você eu morro. Não quero mais viver sozinho, sem o seu carinho. Sou capaz de fazer loucura, de ir às alturas e pedir pra Deus. Hoje sei que fiz tudo errado, mas não precisava de um dia assim. O meu peito anda machucado, quero ser curado, tenha dó de mim. Vê se me entende, que eu já tô doente, que meu remédio é seu amor. Tô desesperado, sem o seu abraço, volta pra mim por favor. Imploro, eu te quero, te espero, ter você comigo aqui de novo. Choro, sem você por perto, pra mim tudo é deserto, sem você eu morro. Imploro, eu te quero, te espero, ter você comigo aqui de novo. Choro, sem você por perto, pra mim tudo é deserto, fica bonito, vai. Imploro, eu te quero, te espero, ter você comigo. Choro, sem você por perto, pra mim tudo é deserto, sem você eu morro. Imploro, eu te quero, te espero, ter você comigo aqui de novo. Choro, sem você por perto, pra mim tudo é deserto, sem você eu morro. Sem você eu morro. Momento, além de você já falou do momento de vocês, da dupla, de muito trabalho, enfim, da equipe, mas o momento atual da música sertaneja? Rapaz, eu acho bom, assim, o pessoal pergunta do universitário e tal, eu acho que toda mudança é bem feita, toda mudança é bacana, é claro que tem, em tudo tem gente boa e gente ruim, dupla boa, dupla ruim, música boa e música ruim. E não é só na música sertaneja. E não é advogado só bom, sertaneja. Ruim, é, enfim. Aí, outros, falou bem, né? Em todos, comparação legal, é verdade. Em todos os estilos, em todas só, as profissões. Que é uma profissão também. Sem né? dúvida. Em 90 mudou, a música sertaneja mudou, né? O Zezé Di Camargo veio em 90, estourou É o Amor, E antes tinha Tunique Tinoco, que era violão e viola. Que, aliás, hoje a gravação da nossa série, programa. Hoje a gente teve a notícia do falecimento do Tinoco. Do Tinoco, uma lenda da música sertaneja. Não existe sertanejo sem Tunique Tinoco, né, cara? É verdade. Eu fiquei sabendo hoje de manhãzinha, postei no meu Facebook, na minha página, fiz uma homenagem a ele. Eu também fiz uma homenagem. Não tem quem, não existe. A pessoa, ela pode não gostar de sertanejo, pode cantar rock and roll, MPB, funk ou qualquer coisa, que não canta o Menino da Porteira. Toda vez que eu viajava, que é a Tunique Tinoco. E abrindo, né, um parênteses aqui, há 20 anos atrás, nós tivemos o prazer de cantar com o Tunique Tinoco. Ah, e vocês Tunique fazem alguma coisa com o Tunique Tinoco? Nós. Vamos fazer uma homenagem aqui pra ele, então? Só dá voz, então, pra nós. Assim. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino, que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante em seu bolso, que é pra eu ficar ouvindo. E por aí vai. Aliás, se fosse pegar um repertório deles, a gente ia precisar um monte de programa pra... Muito sucesso, né? Eu acho assim que a música sertaneja se deve muito ao Tunique Tinoco. Com certeza. Além de outros que a gente claro, não vai deixar de considerar. Estamos citando o Tunique Tinoco porque... Foi o início de tudo, e aí eu volto no assunto da mudança. Tunique Tinoco, depois vem Milionário José Rico, Chitãozinho, Chororó, mudou. Zezé de Camargo introduziu guitarra, saxofone na música sertaneja nos anos 90. Depois, pô, vem essa virada... César Menotti, Fabiano, né? Que eu acho que abriu o caminho. Que abriu o caminho, né? Então. E o universitário. Léo, exatamente. E na minha opinião, o universitário nada mais é do que o fim do preconceito. A galera da faculdade, a molecada, canta Telefone Mudo, canta Menino da Porteira e canta tudo. Chegou assim. Gente, isso é música sertaneja. Todo mundo pode cantar. Não é? Pode de qualquer lugar do Brasil, pode apreciar a música sertaneja. E o bom é que o preconceito, o Léo acabou de dizer, acabou. Né? Uhum. Porque era muito, né, cara? Sim, você sabe, claro, disso. Claro, claro. Né? Eu não sei porque nos anos 90 se tocava sertanejo das 5 às 7 da manhã. Exatamente. Né? Depois começaram a abrir a tardinha e tal. E hoje. E atraiu novos públicos, né? Pra música sertaneja, muito jovem. É aquela galera que às vezes não usa o chapéu, o cinturão, mas que vai lá e ouve música sertaneja. Que canta o Telefone Mudo, Saudade da Minha Terra. Então isso é muito bom. O sertanejo chegou em lugares onde não se imaginava chegar, né? Inclusive eu acompanhei a matéria de vocês na Liga, foi muito bacana. Contou um pouco sobre isso. Você viu que legal isso? Bacana, né, cara? Foi uma aparição bacana, porque o time que tava ali fazendo aquele programa... Só achei que a repórter foi errada pra fazer a matéria, porque ela não gosta de música sertaneja, isso é muito claro, né? Muito. E a gente também não vai ficar aqui, né? Mas o contexto no geral... Acho que todos os apresentadores da Liga... O que me surpreendeu... Não são muito sertanejos. Sim. O Taíde foi... Mas só que o Taíde mesmo saiu do final do programa falando assim: olha, gente, Me surpreendi e aprendi coisas... Que eu achava que não era assim, tal. Ele aprendeu e ele foi humilde, eu achei muito legal da parte dele. Eu acho assim que o pessoal tinha aquela imagem assim que sertanejo era bruto, né? Era uma coisa assim. Acho que a coisa muito errada do ser humano é julgar o que não conhece. É um pré-conceito, né? É verdade. É o pré-conceito. Mas foi muito bacana a matéria, foi muito legal. Falando de vocês também, ficou muito. A gente que acompanha o trabalho de vocês, dos amigos, a gente fica feliz, né? Lógico, mais ainda, né? Porque você faz parte de tudo isso. Desde o comecinho. Então. E fala um pouco mais do show de vocês hoje. O show do Léo Júnior, a gente está introduzindo cada vez mais músicas inéditas, né? Porque é claro que a gente canta sucessos de vários amigos do Brasil inteiro, músicas estouradas aí dos nossos parceiros. E cada vez mais que a gente chega a longe, assim, a gente viaja para mais longe, a gente até vai no ônibus se perguntando, no avião, fala: cara, pô, a gente está indo lá para a divisa do país, será que vão cantar Léo Júnior? Será que o povo conhece? Sim. E a gente se surpreende a cada dia. E a gente se surpreende a cada dia. A gente fez show em Antagorda, no Rio Grande do Sul, já é perto da Argentina. Eu falei: cara, como é que o povo vai cantar Léo Júnior, né? Dois carinhas ali da Rubiácea e tal. E é impressionante. A gente hoje faz 18 músicas nossas próprias no nosso show. E o pessoal das 18, 15, eles cantam tudo. Né? O DVD nem saiu agora, tá saindo, inclusive esse mês. O pessoal que está ouvindo aí pode procurar nas lojas, né, através da nossa gravadora. Sim. Pode falar, não? Pode. Record, favor. Entretenimento, está lançando agora o Léo Júnior através da Radar Records Distribuição. Então o pessoal vai ter nas lojas agora, mês que vem, o DVD do Léo Júnior. Então assim, antes do DVD chegar nesses lugares, a gente fica meio assim, não é, com a pulga atrás da orelha. Será que o povo vai cantar? Como é que será? Tá. E cara, hoje por onde passa, Deus está abençoando e o povo canta tudo. E o camarim depois fica lotado, muito fã, e a gente já sai pro próximo. Esse próximo, é o momento da felicidade de vocês, né? Porque você vê que valeu a pena, né? Porque é o reconhecimento, né? Isso também dá-se a força da internet, né? Sim. Já que tá falando na internet, fala o site pro pessoal que quiser conhecer, né? Já faz aquele contato, já conhece rede mais social, assim. Rede social. Por favor, já compra um show do Léo Júnior. Também. Do Carlos Pitt também. Já leva nós juntos. Vai fazer uma paragada ao vivo lá. Opa! Essa moda é boa, hein? É boa. O nosso site é leojúnior.com.br. leojúnior.com.br. Você viu, né, Léo, que tá passando aqui embaixo, né? Você viu? Eu, ó, no GC, é, né? Tá, eu vi. Ele tá colando ali também. Ele não sei, ele não decorou o site ainda da gente. É, tá passando aqui. Eu tô olhando pra câmera. Eu sei. Tá te zoando. Facebook, Léo e Júnior. Léo e Júnior no Facebook e no Twitter. O Júnior é twitteiro, fanático. Ah, iniciado. Ele que é o homem dos contatos. Ele é o cara. A gente procura deixar informados os fãs, né? Sempre que tem. A gente já postou que tava vindo aqui gravar. É, eu vi lá, eu vi que vocês estavam. Já postamos, acho que a gente nem reparou porque a gente tava conversando, mas já postaram uma foto nossa já. É. E o pessoal vai comentando, então é a forma de se aproximar, né, do fã. Eu acho assim que, ó, hoje o artista ele tem que ser meio, além de ser artista, tem que ser marqueteiro, tem que ser empresário. Ah, tem. Tá. É, por aí. Você não. Isso, viagem bacana, tocar violão, não, cantar, é, e compor, e, meu. Porque a modernização, a tecnologia tá muito rápida. É. A gente acha que é só nos equipamentos. Se abre os caminhos com os equipamentos, mas a gente também tem que ser ágil. É, exatamente. Aproveitar o espaço. Se a gente não tem que se adequar, mexer, né? Se a gente não se mexer, não adianta. E vocês eram aqui só pra conversar ou vamos cantar mais? Vamos cantar, ué. Você que é o dono do programa. Bora então cantar, soltar a voz que pra nós aqui. Fazer? Você é que manda agora. Vou cantar a música atual de trabalho? Qual que é mesmo? Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. É, você toca muito blá, blá, blá. É, claro. É mó migué, tu tá me provocando, depois fala que não quer, tá de caô. É mó comédia esse seu papo de amor. Tô de rolê, e não vou perder o meu tempo mais com você. Não sou tal, mas na moral, você me dispensou, agora tá passando mal. E aí? Blá, blá, blá, só sabe dizer blá, blá. O seu papo é blá, blá, blá. Vê se cresce e aparece, para com esse blá, blá, blá, blá. Depois fala que não quer, tá de caô. É uma comédia esse seu papo de amor. Tô de rolê, e não vou perder o meu tempo mais com você. Não sou tal, mas na moral, você me dispensou, agora tá passando mal. Vai! Blá, blá, blá, só sabe dizer blá, blá. O seu papo é blá, blá, blá. Vê se cresce e aparece, para com esse blá, blá, blá, blá, blá. Sabe dizer blá blá, o seu papo é blá blá blá. Vê se cresce e aparece, para com esse blá blá blá blá blá. Só sabe dizer blá blá, o seu papo é blá blá blá. Vê se cresce e aparece, para com esse blá blá blá blá blá. Só sabe dizer blá blá, o seu papo é blá blá blá. Vê se cresce e aparece, para com esse blá blá blá. Tinha que cantar aqui, né? Essa tá novinha, tá fresquinha ainda, né? Tá fresquinha. É a música atual nossa de trabalho, né? Já tá no site de vocês lá pra... Tá no site, pra ouvir lá também. Já, pode fazer download. Tem um vídeo, inclusive, até do DVD que vai sair nas lojas, mas já tem o vídeo na internet, no YouTube. O pessoal já pode estar acessando lá, Léo e Júnior. E vem todas as canções aí. Isso aqui já é o DVD que vocês gravaram lá na... Em Araçatuba. Na cidade de vocês. Na vizinha cidade de vocês. Vizinha, né? Eu nasci em Araçatuba. O Júnior nasceu em Guararapes. Mas a gente morou até, o Júnior até 14 e eu até os 18 anos na cidade de Rubiácia. Rubiácia. Estado de São Paulo. Legal. Quem quiser já do Mato Grosso. Então, deveria ter gravado lá nessa Cuba. E a disposição do público agora só depende da gravadora pra... É, agora já começou a distribuir. Já tá tudo assinadinho, tudo certinho. Bacana, bacana. E vai pras lojas. O pessoal vai conhecer os caras do Ola em Casa. É, e aqui ó, livre, tá? Não tem... Livre é o nome do DVD. É, e fica à vontade pra qualquer tamanho de gente, né? Opa! Pra todos os gostos, né? Deve ser legal ver as criancinhas cantando. Ah, vem cá. E a gente até se preocupa com isso também, eu falando pelo lado autoral. Tipo, dá pra ter uma música assim, até de duplo sentido, mas muito sem apelar. Sem apelativo, sem apelar. É, esse é um DVD que você pode colocar em qualquer lugar pra assistir. Isso aí. Léo Júnior. Obrigado. Satisfação. Léo Júnior, obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Quero que vocês fiquem à vontade para mandar um abraço ao público de vocês que acompanha aqui o Léo Júnior. Contem sempre com a gente. Obrigado você pelo convite. A todo o pessoal que está assistindo, né? No carro, no DVD, que gravou, que está na internet. Pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Sucesso para vocês aí também. Muita saúde, Deus no coração e... Estamos aqui, ó, leojúnior.com.br e o Twitter você não falou. @leojúnior, segue a gente lá, novidades, sempre em primeira mão. Obrigado ao Carlos Pitt, esse cara que faz parte da nossa carreira. Um grande artista, um grande amigo, obrigado aos fãs do Léo Júnior, aos fãs do Carlos Pitt. E, bicho, obrigado. Você é parceirão, pode contar com a gente. Ô, Lenka! Segura! Pra fechar então, simbora, obrigado, Léo Júnior! Valeu, Carlos Pitt! Eu quero ver o coro! Bonito do Brasil cantando assim, ó! Oh! Oh! E é desse jeito que a gente se ama. Oh, lá em casa, no sofá da sala, em cima da cama. Oh, oh, lá em casa, e é desse jeito que a gente se ama. Oh, lá em casa, na palma da mão. Eu te avisei, cuidado comigo que eu sou um perigo. E você duvidou. Não brinca com quem não conhece, porque eu sou mestre na arte do amor. E agora? Agora eu vou te fazer sentir prazer com meu amor. Vou te deixar louquinha de paixão, te enlouquecer, fazer você perder sua noção. Eu te avisei, avisei, cuidado comigo que eu sou um perigo. E você duvidou. Não brinca com quem não conhece, porque eu sou mestre na arte do amor. E agora? Agora eu vou te fazer sentir prazer com meu amor. Vou te deixar louquinha de paixão, te enlouquecer, fazer você perder sua noção. Eu te avisei, programa Carlos Pitt. Os melhores artistas passam por aqui. Programa do Carlos Pitt. Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Alô, Brasil! Alô, Portugal! Alô, Carlos Pitt! Nós somos o Forró da Condenada! Alô, galera, aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Oi, gente, eu sou o Fabrício. E eu sou o Fabián. Oi, aqui é o Bruno. E o Marrone. Oi, gente, aqui é o Ângelo. E aqui é o Daniel. Fiquem ligados, um super abraço. Alô, galera, um grande abraço, eu sou o Gino do Gino e Geno. Nós também estamos com Carlos Pitt. Não sai daí. Brasil e Portugal estão ligados aqui. Programa do Carlos Pitt. Seguindo aqui o programa Carlos Pitt, depois do bate-papo da entrevista aqui do programa Carlos Pitt, entrevista exclusiva, né? É, pois é, você pode assistir também essas e outras entrevistas no meu site carlospitt.com, www.carlospitt.com e também na nossa TV, tvcp1.com, www.tvcp1.com, essas e outras entrevistas lá também, tá bom? Legal? Vambora, trazendo agora a Miroca e as novidades dos artistas. Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai. Tudo bem com vocês? Mas eu vou começar comentando que o povo gosta de uma desgraça, não é? Depois que o Pedro Leonardo sofreu acidente em 20 de abril, que o deixou em coma até agora, as rádios lembraram-se da dupla Pedro e Thiago. E seguindo bem essa tendência, o parceiro e primo de Pedro, o Thiago, está retomando a agenda de shows sozinho, de acordo com a decisão da família e do empresário, na expectativa da recuperação do primo Pedro. É, e o empresário da dupla afirma que a procura para shows está alta, mesmo os contratantes sabendo que a apresentação terá apenas Thiago. Eles estão estudando as propostas e as datas e a agenda deve ser divulgada brevemente. É, o sucesso percorre caminhos que não dá muito para entender, né? E está lançada a temporada de gravações de DVDs. O que tem de artista gravando não dá nem para noticiar tudo de uma vez. Eu vou contando aos poucos, ok? No final do mês passado, Jorge e Matheus gravaram seu DVD na praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis. O palco foi montado de costas para o mar, de frente para as piscinas, um cenário de paraíso, e acomodou um público de 2.500 pessoas. A gravação foi interrompida pela chuva, mas quem assistiu diz que valeu. O repertório é praticamente todo inédito. Em setembro, eles vão gravar o seu DVD internacional em Londres, na Inglaterra. Tão chique os garotos! E nessa sexta-feira aqui em São Paulo, Bruno e Marrone gravaram o sexto DVD da carreira, que iniciaram em 2001 com o sucesso Dormir na Praça. O ano passado, devido ao acidente de helicóptero com Marrone, não foi muito bom para a dupla e nem para a divulgação do CD. Por isso, eles resgataram o sucesso do CD do ano passado com o anterior e mais algumas músicas lançadas lá no primeiro CD, quando eles não eram conhecidos. E ainda incluíram canções inéditas e clássicos como Tentativas em Vão. O cenário misturou tecnologia com produtos orgânicos e ficou bem diferente, com efeitos interessantes. As participações foram de Jorge e Matheus e de Jorge Henrique Rodrigo, que é do escritório deles. Michel Teló também fez uma participação, mas antes do show, pois ele tinha show em Franca. Aliás, sem trocadilho, nesse fim de semana, Michel estará se apresentando na França também. A grande surpresa mesmo do DVD de Bruno e Marrone ficou por conta do Marrone, que pela primeira vez foi primeira voz no clássico 24 Horas de Amor. É, finalmente vamos ouvir a voz dele, né? Ai, que maldade. Mas se liguem no site www.carlospitt.com. Você sabia que pode ouvir novamente o nosso programa lá? É, só procurar no menu que tem um item chamado Programa. Clicando nele, você vai poder ouvir o programa dessa semana na íntegra e se deliciar de novo com a entrevista de Léo e Júnior. Na semana que vem tem Caio, César e Diego. Eles são super divertidos e cantam muito, não percam. Beijão, pessoal, boa semana e até a próxima. Bom, beleza, agora é hora, em vez de trazer as músicas que eu componho e eles gravam, e se eles gravam, a gente toca pra você aqui no programa Carlos Pitt, né? Música linda, William Moraes e Rafael. Vambora, música de autoria minha, Amor Proibido. Exclusivo. Olha a foto na parede, é o que restou. É segredo nosso do que rolou. Algo forte proibido, agora é só lembrança. Você diz que até hoje sente o meu perfume, que a saudade é grande, eu morro de ciúme. Sei que tem alguém ocupando meu lugar. Hoje a distância é grande, mas te sinto perto. Você me pergunta se daria certo deixar o seu mundo pra viver comigo. Eu sei que a gente leva jeito, se combina tanto. É arte e poesia, é fala e canto. O nosso caso é proibido. Amor proibido entre você e eu. Foi tão gostoso que a gente viveu. Hoje uma saudade me domina e outra te consome. Você me pergunta se vamos ficar.